por mim é muito querido. Neste mundo tem sofrido dores e tribulações, mas tem lutado para alcançar a vitória. É muito longa a sua história e repleta de ilusões. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante. Ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Algumas vezes eu o vi muito abatido, num cantinho oprimido, talvez a meditar no seu passado, presente e seu futuro, mas sentia-se seguro, começava a cantar. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante. Ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Embora as lutas, ele vive sorridente, cantando, pois é crente e confia em Jesus. Constantemente ele está lá na igreja, sua alma bem deseja ir morar no céu de luz. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante. Ele é um pequeno gigante que deseja triunfar. Esta canção que Deus me deu, vivo cantando, sempre homenageando quem da minha mente não sai. E quando oro, não esqueço de pedir a meu Deus um bom porvir para o meu querido pai. Esse varão é o meu querido paizinho, que hoje está velhinho, mas não parou de lutar. Sua batalha torna mais e mais constante. Ele é um pequeno gigante que deseja triunfar.